DJ Daniel Vídeos de São Francisco de Minas Gerais. Vê se para de tentar me iludir. Você não quer voltar, não tem dó de mim. Só soube me usar, não é bem assim. Decide aí. Você decide a minha boca, eu entro litrão. Você quer dançar comigo ou terceira fecho? Tu sozinha, você quer ser da bagaceira, quer ser minha. Você decide a minha boca, eu entro litrão. Você quer dançar comigo ou terceira fecho? Tu sozinha, você quer ser da bagaceira, quer ser minha. Você não quer voltar, não tem dó de mim, só sou.